Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Metrópole, o podcast que desgraça a sua cabeça. Hoje, mais uma edição do Metro Show, o seu tradicional talk show aqui no nosso podcast. E hoje, com duas presenças especiabilíssimas, duas pessoas de grande influência na TL, um que é o maior conscientizador aí da higiene anal de todos os tempos, e o outro é ninguém mais, ninguém menos do que a TV Maresol. A ilustre TV Maresol, uma salva de palmas para ela. Bom dia, boa tarde. Grande dia. É o grande dia, tá ok? É o grande dia, tá ok? Muito feliz em estar participando aqui dessa grande mídia de comunicação, podcast Metrópole. Vai tomar cu com esses áudios aí. É isso aí. Essa, na verdade, é uma refazenda, né, desse episódio, porque o original a gente tinha gravado com o Maresol antes. Eu peço desculpas a ele por esse inconveniente, a gente tá chamando ele de novo aqui. Eu sei que ele tem muito mais coisa importante pra fazer, mas o que ocorre é que o nosso amigo Miele, ele ia editar o áudio e acabou apagando a gravação original pra ter que baixar um jogo. Olha a mente do cara. Tivemos um episódio perdido aí. Já é o segundo já, o primeiro foi o episódio de Natal, que foi fodaço, mas aí a gravação acabou se perdendo porque ninguém baixou a tempo e o boot apagou. Mas enfim, nem o Chaves tem um episódio de Natal perdido, só você. Verdade. Pois bem, vamos abrindo os trabalhos aqui com a TV Maresol. Eu quero que você me diga, assim, uma curiosidade que eu tenho. Sim. Diga. Como foi assim que surgiu a inspiração, o mote inicial, o estalo para tanto desgraçamento? Como é que surgiu o fenômeno mundial interplanetário TV Maresol? Bom, tudo começou com a minha inspiração maior, que é a TV aberta. Depois de assistir aí tanta porcaria, tanta desgraça, Rede Brasil, Band, Rede TV, principalmente, aí me veio a cabeça de criar uma emissora que mistura um pouco de cada um. E aí, tive a oportunidade de criar quando eu vi o perfil do nosso querido patrão, Jornal Metrópole. Jornal Metrópole, um abraço para ele, @CNTPR, se você não segue, siga lá. Abraço aí pro maior corno do Paraná. É paulistano. Aí... Peraí, que eu sou paranaense também. Ah, então são dois. Ah. Ele é o maior e você é o vice. Tá bom. Tá certo? É o Vasco dos Cornos. Isso mesmo. E aí, é o Vasco. Olha aí. E aí, quando eu vi o Jornal Metrópole, já existia o Satellite Web. Aquele que sempre falava do... Sempre criava as melhores sagas do Gugu, não é? E aí, quando eu vi que ele fez uma saga do Faustão Derretido, aquilo foi genial. Ali eu pensei, eu quero fazer isso. E aí foi quando eu conheci o Jornal Metrópole e eu criei a TV Maresol. E aí eu nem tinha pretensão de prosseguir. No máximo uma semana e depois eu ia esquecer o perfil. Melhor eu ter feito isso mesmo. E aí foi no auge da rebelião do presídio de Alcaçuz aqui no Rio Grande do Norte. Aí eu lembro, comecei a fazer a cobertura disso aí. Foi isso. Pois é. E a TV Maresol ganhou notoriedade nacional com o famoso caso do chupacu de Goianinha. Grande. Até o The History Brasil entrou na história. Você esperava ter tamanha repercussão? Quando você inventou essa notícia? Absolutamente não. Eu só tive a ideia no dia e postei. Procurei lá no Google carcaça de animais mortos. Cheguei a primeira que eu vi lá e, olha, uma revelação aqui inédita. aquela foto daquela carcaça do chupacu morto. Na verdade, é um bicho preguiça. Mas, rapaz. Caralho, acabei. Tô... Revelações ao vivo. Acabei com o sonho da população aí. Acabei de procurar aqui carcaça como de animais. Como assim era o chupacu, velho? Ele não é real? Não, é muito legal. Não se tratava do chupacu, infelizmente. Nossa, minha vida foi uma mentira, cara. Eu acho que eu vou matar aqui e já volto. Não, mas espera ainda, que a matéria dizia suposto chupacu, então não era o original. Então pode ser que... Acredite se quiser. Pode ser também que o chupacu se disfarçou de... Qual foi o bicho que eu disse mesmo? Bicho preguiça. Se disfarçou. E aí, pra enganar todo mundo, talvez alguém teve o cu chupado por um bicho preguiça aí. Cara, dava um fio, mano. Como ele teve preguiça, ele não chupou completamente o cu. Dava uma ótima... Dava uma ótima porno chanchada. Essa história. E aí o chupacu foi inspirado no, nas criaturas, nas melhores criaturas do Brasil, que são o chupacabra, do Ratinho, o chupa-chupa de Belém, se eu não me engano é de Belém. É. E o grande bebê-diabo do Notícias Populares, que também incentivou aí a criação do cachorro-diabo. Aliás, eu percebo uma influência muito grande do Notícias Populares na rede Metrópole como um todo, né? Porque os caras foram os pioneiros assim, em fazer notícias satíricas, né? Se aproveitar das manchetes grandes e com trocadilhos, né? Pra chamar a atenção da população. Você acha que em tempos atuais, onde o jornalismo assim tá tão coisado, né? Tão, sei lá, tão polarizado, falta um negócio mais assim, descontraído no jornalismo brasileiro? Eu acho que descontraído, eu acho que não só descontraído, como também falta tudo que o Notícias Populares fazia, como colocar sangue na cara do telespectador. Sangue, putaria e sensacionalismo. É isso que tá faltando aí no jornalismo. Verdade. E é isso que a gente tá tentando resgatar aí os valores do real jornalismo brasileiro. A capa dos Notícias Populares tinha gente morta, tinha bandido morto, e aí mais embaixo tinha um rabo enorme, carnaval, o bebê diabo, e tudo que o Brasil gosta. Palhaços. Isso, exatamente. Só a maravilha aí. E a gente tenta fazer parecido isso aí. Pois é. E conosco também aqui o Instituto Cu, que já esteve com a gente em outros episódios, né? Em dois episódios. O da procrastinação e o outro lá que me esqueço, do qual eu não pude participar. Mas que ele começou independente, né? E depois foi abraçado aí, adotado pela Rede Metrópole. Então, Gabriel, eu gostaria que você contasse aí pra gente como foi que você iniciou aí no Twitter e como que você chegou a ser reconhecido aí pela Rede Metrópole, antes de sua incorporação como autarquia do Instituto Cu. Bem, na verdade, eu comecei por conta da Rede Metrópole mesmo. Eu acompanhava aí a maioria dos perfis da Rede Metrópole, a TV Maresol principalmente, e o patrão. E daí eu pensei, poxa, vou criar um perfil. Mas eu não queria entrar na Rede Metrópole direto. Eu não era minha ideia entrar na Rede Metrópole. Eu até tive ideia de criar jornais, sabe, também, pra tentar entrar. Nós sabemos que todo dia aparece um, né? Mas eu decidi criar o Instituto Cu, que ia ser uma coisa mais independente, e eu fui me aproximando da Rede Metrópole e fui conversando com a Maresol na DM, que tem umas DM muito boas da TV Maresol. Por exemplo, o... Velhosas. O Cu do El Show, que ficou famoso aí, né? Cu do El Show. Foi um marco na história do Instituto Cu, foi o Cu do El Show na DM. E daí foi indo e tal. E daí um dia eu falei com a TV Maresol que eu tava afim de criar um jornal, né? Depois de um tempo me deu vontade de criar um jornal pra ser da Rede Metró. E ela falou assim, não precisa, entra aí com o Instituto Cu. Daí eu acho que na verdade era só How to Cu, era só meu... Era How to Cu. Isso, daí eu coloquei lá Instituto Cu, daí comecei a criar um monte de coisa como se fosse um instituto, sabe? Então, foi a partir da Maresol que eu entrei na Rede Metrópole. Eu lembro que comecei a ver o... Na época ainda era How to Cool, na época da Copa, que tinha o cu do Mario fazendo as previsões dos jogos. Esse daí foi uma das melhores coisas que eu fiz na internet. Foi o Mario mostrando o cu, fazendo previsão dos jogos. Foi uma ideia... Dois marcos da Rede Metrópole na Copa, aliás, três, a gente pode dizer. O Bolão, que o Marcelo organizou, né, a Metrô Litoral organizou. Sim. O Juvenal da Paz anunciando os resultados. O Mário mostrando o cu, dando as previsões. Eu fiquei muito feliz, porque agora se você procura Mário mostrando o cu no Google Imagens, a primeira imagem que aparece é o Mário mostrando o cu na Copa. Isso daí me deixou muito feliz. E também, inclusive, foi responsável por popularizar o Mario mostrando o cu. Sim, como figurinha no WhatsApp. Nós fomos os culpados aí. Exatamente. Espalha. Pois é. Tanto que até no grupo da enciclopédia do rádio que eu administro, chegaram a soltar o Mario mostrando o cu. Olha aí, ó. Tá dando eco aí em alguém ou é em mim mesmo? Alô, alô, alô? Não sei, não. Não sei, eu acho. Eu não tô vendo nenhum eco. Pois bem. O Mario mostrando o cu é uma imagem já antiga, né? Eu já tinha visto já faz tempo. Cara. Só que eu sempre forçava ela bastante, principalmente no Instituto Cu, né? Que tem tudo a ver. E hoje tem várias versões aí de todos os personagens do Mario. Tem o Luigi abrindo o cu. Eu tenho todas as figurinhas. Todo mundo com a mão no cu aí. Exato. Uma vez eu criei pra responder a TV Maresol numa entrevista no Twitter. Você lembra de uma entrevista que você fez comigo, Maresol? Não foi Não me lembro qual. Teve duas. Foi aquele do... aquele do... Do chapéu do Raul Gil. Aquele que durou 4 horas. Isso. Pra quem você dá o cu. Grande quadro que só teve uma edição e nunca mais teve outra. Então, eu acho que foi nesse daí. Eu criei uma imagem do Mario mostrando o cu com um joinha saindo do cu dele. E um tempo depois eu recebi uma figurinha dessa mesma imagem aí no Zap e eu me senti muito influencer. Não, pois é, a Rede Metrópole como um todo lança muitas tendências, né? E a gente viu várias coisas que a Maresol criou, como o Foda-se Caminhoneiro, o Vaches também, o Só Toca Foda, ganharam uma popularidade imensa. E assim, chega, pera ainda, deixa eu tentar formular aqui a pergunta que não tá chegando a palavra bem. Tá, enquanto tu lembra, eu queria mencionar que tem muita gente que conhece os memes, mas não conhece a Rede Metrópole. Sim. Pior que é verdade. Principalmente é verdade. Isso é muito triste. Tem inclusive um canal aí no YouTube como é que chama? Não lembro o nome, também não interessa. Eles criaram, entre aspas, né? Roubaram o nosso chupacu e fizeram o chupacu da Ilinha. Chupacu da Ilinha, que é um canal de, se eu não me engano, é de The Sims, e é uma porcaria que só copiou o nosso chupacu. Ah, não, é aquele Girls in the House. É isso aí mesmo. Esse aí, acabei de procurar aqui. É triste. Sim, como a pergunta que eu ia fazer. A gente viu vários fenômenos, como o Foda-se Caminhoneiro, o Vaches, o Só Toca Foda, ganharem uma popularidade imensa por parte do pessoal do Twitter e até de fora do Twitter. E o Boa Noite Caralho também. E assim, de onde saiu... Você já falou que tem como referência a TV aberta. Mas assim, é cada trocadilho, cada coisa que a gente se surpreende. A respeito do Foda Caminhoneiro. Foi feito bem no início da greve, né? Ali por volta de abril, maio do ano passado que começou. O primeiro episódio eu acho que foi antes da greve. Foi, né? Uhum. A partir do segundo foi que se popularizou. E aí a gente viu uma chuva de comentário negativo de caminhoneiro em cima daquele vídeo. E você já esperava assim que os caminhoneiros meio que ficassem pistola com o seu vídeo? Eu não esperava porque eu nem sabia que caminhoneiro tinha internet. Porque se eles, como dizem, sustentam o Brasil, então eles deviam estar na estrada ao invés de estar assistindo o YouTube, né? E essa indireta aí vai pro nosso querido Jones de Oliveira Coelho, que é o maior fã que tem aí, que comentou a célebre frase "vai tomar culpa esses vídeos". E depois ele comentou "nós caminhoneiros somos gente também". Grandes comentários aí do nosso maior fã. Um dia eu queria encontrar esse cara e trazer ele para mais um episódio aí. Imagina ele comentando ao vivo as próprias desgraças. Seria um sonho. Dos próprios companheiros. Podcast aí. Jones de Oliveira. Oi? Jones de Oliveira, queremos você aqui, hein? Olha aí. Se estiver ouvindo a gente, Jones, se estiver aí no trecho, na BR-153, responda ao nosso chamado aí e venha participar aí do glorioso Foda-se Caminhoneiro. Ele não vai estar ouvindo. Ele... Caminhoneiro só ouve rádio. É verdade. Só ouve então, o DJ Wagner. O DJ Wagner. O próprio original. Falar em DJs, surgiu aí recentemente um DJ Vanderlei, né, Marisol? Que tá fazendo bastante sucesso aí. Pois é. Grande dia. Grande dia. Vamos arrepiar o Brasil. Cara, eu vi os dois episódios do DJ Vanderlei e eu me rachei de rir, bicho. Sério mesmo. Eu tava fazendo trabalho, eu não sei o que que era. Acho que era engenharia de software. Eu tava respondendo... E eu tava no computador da sala, eu tava ouvindo pelo fone de ouvido, eu tinha que segurar o riso pra não rir descaradamente, porque, puta que pariu, era aquela tradução ali do Elton João, mas enfim. Tantas outras coisas que a Maré Sol vem trazendo nos últimos anos. E uma pergunta que eu tenho a fazer. Você tem medo de algum dia ficar sem ideia do que fazer pra Maré Sol e começar a reciclar coisas, assim? Eu sei que, pra mim que sou... também parte da Rede Metrópole, isso ocorre. Porque a Curisco atualmente, a TV Curisco que eu administro, está praticamente sem ideia de notícia. Eu tô tendo que reciclar algumas coisas. Mas assim, pra Maré Sol, você já se sentiu assim num dia? Você já acordou um dia e pensou, puta que pariu, eu tô sem ideia do que botar pra Maré Sol, o que que eu faço? Você já teve assim algum lapso? Já tive isso no Twitter. Porque nem sempre tem acontecimentos aí, né? Nem sempre, por exemplo, o Bolsonaro posta alguma coisa engraçada no Twitter pra virar notícia. Mas aí a gente se vê obrigado a reciclar. Pega algumas coisas aí do início que nem todo mundo viu. E aí dá uma reformulada. Mas no YouTube é mais fácil de vir ideias. Aí eu sempre anoto uma coisinha aí. Inclusive aí tem várias coisas aí, tem vários projetos aí pra vir. E o meu único medo na TV Maré Sol é se tornar uma coisa obrigatória. Ter que sempre postar alguma coisa engraçada, ou sempre ter que agradar. Isso aí eu não... Não dá pra agradar gregos e baianos, né, velho? Eu quero desagradar todo mundo. É isso aí. O foda mesmo é ter que superar os jornais tipo G1 e as coisas, porque cada vez notícia mais bizarra que eu fico pensando, caralho, como eu não pensei nisso? Pois é. Tá difícil competir com a grande mídia. A gente vai ter que começar a notícias verdadeiras aqui. Na verdade, a gente compete é com os acontecimentos, né? Porque o G1 e Estadão e Folha nem são considerados jornais, na verdade. O pessoal tá acreditando mais na Rede Metrópole do que nos próprios Estadão, que a TV Maré Sol e todos da Rede Metrópole passam vergonha, mas são engraçados. Verdade. E a Folha só passa vergonha, não é engraçado. Pois é. Agora eu tô sem ideia do que falar. Ô, meu Deus, Cisco, como anda daí? Ai, meu Deus do céu. Cara, na real, que eu acho muito engraçado, principalmente quando levam a sério as notícias. porque acham que é real o negócio. É a melhor coisa, é isso aí. Quando começam a chegar as tias do Face, acreditando. Acabou de chegar uma agora. Acabou de aparecer uma agora me xingando porque eu postei no tweet do Bolsonaro que ele falou dos animes. Uhum. Eu comparei ele com um personagem aí que eu nem conheço, que eu não assisto. Que é um personagem que tá com o cabelo curtinho, igual do Bolsonaro antigo, com a gravata. Aí chegou a tia e falou assim: essa comparação é absurda, o que você está fazendo. E aí eu... E aí é eu tenho Light, até... É o Light Yagami do Death Note. É, deve ser esse aí. Aí eu tenho pena quando é muito idosa ou um tiozinho muito velho, eu tenho pena de divulgar aí pros ratos do Zap, que eles sempre acabam linchando as pessoas. Coitado dos velhos. Minha primeira notícia na Metrópole, né, quando eu ainda tava na Metrosex, foi sobre pau e teve gente levando pra político. Meu Deus do céu. Não. Bicho, e agora, né, a gente iria iniciar essa gravação com uma pessoa importante, né, muito ligada aí a essa questão de traveco, né, essas coisas, na direita travequeira, mas infelizmente não foi possível, quizá numa próxima oportunidade. Mas também surgiu aí um novo movimento, né, a partir do Instituto Cu, influenciado por ele também, que foi o movimento Cu Limpo, né. Criado aí pelo claro. Cisco, gerenciado pelo Cisco e pela Natália. A Natália agora tá meio off aí do negócio, então tá só eu, por enquanto, levando o negócio. Você está carregando o movimento do Cu Limpo. Carregando o movimento nas costas. Carregando os cus de todo o Brasil nas costas. Mentira, porque eu tenho a ajuda do Gabriel, que ele já tá faz tempo aí nesse movimento. Verdade, tô lutando aí pra ter um Brasil de cu limpo, né, que é o que nós queremos aí. Sim, vocês são os pilares morais do assunto cu no Brasil, representado aí pelo grande Elcio Ribeiro, é o show. Maravilhoso, maior, cu desse homem. Melhor cu do Brasil aí. É um cu inesquecível, também. Famoso cu de couve-flor. Saudades do El Show. Nunca mais eu vi ele. Acho que ele deve ter falecido, né? Uma hora dessa. Como... Sumiu. Deve estar lá por Balneário Piçarras, né? Grande cidade. Um abraço pra Balneário Piçarras. Forte abraço. Abraço pro fórum de Balneário Piçarras, que ele inclusive me ameaçou de enviar pra lá, enviar um processo pra mim. E aí ele falou, nos vemos no fórum de Balneário Piçarra. Peraí, calma lá. O El Show. El Show. Falou que ia processar você, eu não falou. Sabia dessa história. Tem até um print disso, depois eu vou procurar aí. Na verdade, meu Deus. Ele já processou metade do Brasil, né? O fórum de Balneário só tem os processos dele. Não tem mais ninguém lá, só ele. Eu queria demais ir enfrentar ele. Imagina ele chegando lá de camisola, calcinha. E o cu aberto. Entrando no fórum, cheio de papéis. Falando, eu vou. Maravilhoso. De camisola e uma gravata borboleta. Eu quero levantar aqui um assunto agora. Quero levantar um assunto aqui que a Maresol foi um dos principais colaboradores dessa hashtag aí que com o tempo aí no top 1 do Brasil, no top 2 mundial. Ah, é verdade. Não podemos nos esquecer. Não, chegou a top 1 mundial. Top 1 mundial. Pra você ver só a força da Rede Metrópole, né? Que foi a hashtag Bolsonaro libera a Rinha de Galo. Cara, aquilo ali foi histórico. O pior é que teve gente dos dois lados que chiou, não souberam levar na esportiva, e aí ficaram chiando por causa da hashtag. Teve um cara que fez isso que a hashtag chegou no top 1 mundial. Eu achei muito engraçado o pessoal, não, mas isso aí está ironizando a mídia, sei lá o quê. Para de zombar da mídia, meu. Não, os caras falando, isso aí estão ironizando a mídia, porque essa folha aí, sei lá o que. Ou seja, tava um lado levando pro o lado deles, tipo, uma hashtag. Os caras com foto de anime discutindo. É comédia demais. E como sempre, as tias do Facebook defendendo a integridade dos galos lutadores. E elas não sabem o que. Elas não sabem o que existe por trás do tratamento aí desses animais. Grandes atletas. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma tia do Zap conversando com o fake do Bonoro. Que ele dá tipo aquela foto que ele tem com o galo, não tem? Alisando o galo, sim. Assim, ele diz. Uhum. Sim. Eu estava me reunindo aqui com o presidente da Associação Brasileira, né? De criador de galo, tá ok? Pra ver essa questão aí da Ria. Aí a mulher chegou e falou: mas presidente, isso aí é uma crueldade com os animais, e não sei o que, aquele lariado todo lá. Aí ele disse: mas meu filho, nós estamos pensando apenas no bem do Brasil. Aí ela: tá bom, presidente, eu não concordo com o senhor, mas eu vou apoiá-lo no que for necessário. É o povo gado, né, gente? É isso daí. É o gado demais, gado de político. Pior que gado de mulher, dia... gado de político. Exatamente. E outro dia chegou uma tia também com bandeira de Israel e bandeira do Brasil, com o olho chorando no perfil. chegou no tweet meu e do Jornal Metró. Na verdade, o jornal me marcou no Twitter dessa mulher. E aí falou: escute aqui a opinião do meu amigo TV Maresol, ele vai te dar todas as informações sobre as rinhas de galo. E aí eu fui lá e dei 10 motivos para a senhora apoiar as rinhas de galo. E ela veio pro nosso lado. Incrível. Ela começou a apoiar as rinhas de galo. Começou a apoiar. Maravilhoso. E até no dia da hashtag ela tava ajudando. Maravilhoso. Maravilhoso. Genial, sabe? Trazendo para o nosso lado TV Maresol, convertendo tias do Facebook desde... Nós somos a testemunha de Jeová dos galináceos. Você ouviu a palavra dos galináceos. Tentando converter as almas aí. E por falar em converter, outra atração muito grande das madrugadas da Rede Metrópole, como um todo, da Maresol, da Litoral, da Curis também, de outras, é a Igreja Borboleta. É verdade que está se expandindo aí. A Igreja do Marcos Chiesa, o Bola. Inclusive, um abraço, Bola. Não sei se você está ouvindo a gente. Boa, Boleta. Boa, milhaça. E que vem aí alcançando aí muitos fiéis em todo o Brasil, mais até do que a Universal. Mas enfim, outra questão que eu queria falar aqui também, acerca do programa desgraçado, aliás, programa humorístico, perdão, mais desgraçado de todos os tempos, e seus derivados, que é Vaches, a criação de Roberto Gomes Bolaños. Isso, saiu. Peixirito. E que foi banida em mais de 25 galáxias e que só conseguiu entrar na Maresol graças a uma liminar da justiça. Exatamente. No primeiro episódio que você soltou assim, do Vaches, eu sei que você teve por inspiração, inclusive eu até observo na abertura, de poopers, como o Bomber Pooper, Tudo Besta e tal. Sim. E você esperava, assim, que o Vaches... Desculpa eu estar fazendo essas perguntas assim de repercussão, é porque realmente, quando se fala de TV Maresol, a gente vê que a abrangência dela, tudo que ela faz é gigantesco, cara. Toma proporções inimagináveis. E, assim... Você viu que até aquela questão lá da Vila Militar do Chaves foi banido, porque, aliás, banido não, o Instituto X-Pirito fez uma reclamação lá, né, dizendo que não concordava com aquilo. Você não tem medo de chegar ao timbradinho deles aí não, por causa do Vaches? Se chegar pra mim, vai ter que chegar aí pra metade do YouTube, porque o Chaves sustenta o YouTube, além de sustentar o SBT. Então, mas a gente não faz nada demais, não. Só transforma o professor Girafales em um pedófilo E nada além disso. E pudico? Pois é, dourado? O YouTube Pop, né? O YouTube Pop BR, né? Conhecido aí. É. Já vem fazendo isso daí com o Chaves aí faz muito tempo. Acho que problemas judiciais aí acho que nunca mais, né? Só nas eleições. Só chegaram as notificaçõezinhas no YouTube de direitos autorais de vídeo da própria Televisa, mas nada demais, não. Só foi realmente bloqueado em alguns países. Mas são países que... Porto Rico nem conta. Nem tem internet lá. Verdade, é uma ilha. Não sei como é que o pessoal do Menudo conseguiu sair de lá. Mas enfim, e além do Vaches, né, surgiram outros derivados aí, como o Pacholim. Eu queria saber aí quando é que nós teremos um episódio novo do Pacholim, se vai permanecer aí ou se o último episódio foi aquela grande batalha final com o Vaches. Pacholim, por enquanto, sem previsão. O nosso querido Dr. Telasco Avara não deu a ordem para produzir novos episódios. Teve uma audiência razoável e aí ele falou: não posta essa merda mais. Mas aí tiveram alguns pedidos aí, talvez volte. É porque, na real, eu não assisti tantos episódios de Chapolin quanto de Chaves. Então, eu tenho menos... O SBT nem colabora muito, né? Porque praticamente passa mais Chaves do que Chapolin no SBT. Uhum. Agora, continuando aí, né, nesses programas, né, famosos aí, quero falar aí de um programa do, né, que tá por vir aí, que o Brasil inteiro quer saber, né? Que são os Animais Fantásticos Maconheiros. Que é... A primeira edição foi um sucesso, né? Sim. A primeira edição foi um sucesso. Isso aqui ganhou mesmo? Foi o caranguejo? Foi? Galo de Calça. Forte abraço. O Galo de Calça. Forte abraço aí pro Galo de Calça. Que foi banido do Twitter. Umas quatro vezes. Foi banido injustamente. Preconceito com galos que usam calça aí. Foi banido injustamente. Verdade. Até quando, Brasil? Até quando? Foi banido, inclusive, do nosso grupo do Zap por postar o magnífico Bucetão fumando. É maravilhoso. Muito injusto. Meu Deus do céu. E graças a esse vídeo, ele tomou ban do Twitter também. Mas assim, já tem competidores de peso, né? Tem o quê? Tem o Caranguejo Maconha, o Lambari. Lambari Maconha. Aí tem vários gatos maconheiros, né? Tem dezenas aí. Dá pra fazer uma categoria só de gato maconheiro. Tem aranha. Tem eliminatórias. Aranha cigarro. Aranha cigarro. Corvo cigarro. Nossa, tem muito. Tem as categorias maconha e cigarro. Vai disputar aí. A chave está dividida. Eu quero que tô esperando isso daí há muito tempo já. Estamos todos ansiosos. Eu já tenho uma pasta aqui, separada aqui com todos os animais maconhas. Depois eu vou deixar aí pra TV Maresol, né? Pode mandar aí que a gente vai selecionar os melhores atletas do tabaco contra... Os da cannabis. Isso, exatamente. Vai ser maravilhoso esse programa. Outro programa que também parado depois de um acontecimento fatídico foi a Casa do Caralho. A gente quer saber quando é que vai terminar finalmente este programa aí que vem arrebatando multidões de frente da TV. Deu uma pausa aí nos episódios. Os participantes estão lá sem orientação nenhuma. Estão sem suprimentos, sem comida, sem água e sem informações. E eu também não sei quando vai voltar. Qualquer dia volta aí. Aliás, lá também está o co-governador do Rio Grande do Norte, o Cavalo Aguinaldo, e o velho Telasco Cavara tá se mantendo bem aí no poder, né, velho? Tá aí sozinho, se carregando o Rio Grande do Norte nas costas, e o Cavalo tá lá. E, inclusive, o Cavalo tem um grande ídolo, que é ninguém menos que o Thiago Leifert. Tá aí acompanhando... O Cavalo no reality. É verdade, o Thiago Leifert respondeu alguns tweets, né? Verdade. Da casa do cara. As celebridades como um todo têm olhado com bons olhos pra Rede Metrópole e isso é bacana, porque a gente vê que as grandes personalidades como um todo, elas não pegam ar tanto assim, elas entram realmente na brincadeira. Outro que entrou também foi Danilo Gentili, que disse que ia largar o SBT para entrar na Maré Sol, e um portal lá do Amazonas acabou pegando a notícia como se fosse verdade e soltou lá. Ei, meu Deus. Grande dia. Pois é. E também temos a Rede Brasil, né, que vem cortejando aí a Rede Metrópole há muito tempo. A gente tá tentando aí entrar em revista, né, para debater com o grande MC Roma. Aliás, um grande abraço aí. Grande abraço pro EV Sobral. O EV mais Sobral do Brasil. Verdade. E ó, um recado pro EV e pro pessoal da Rede Brasil, caso eles estejam ouvindo. Paguem o prêmio do Marcelo, minha gente. Que o Caba, ele participou em quê? Foi em fevereiro do fim de quiz e até agora não recebeu o prêmio. Pô, minha gente, bora colocar. Vocês são fera, vocês passam um anime top. Vocês têm os melhores programas da TV brasileira e vocês não colaboram com o menino. Vai lá, ofereça o prêmio a ele. Manda um chocolate pau aí, pô. Chocolate pau pro nosso amigo aí. Verdade. Envia o pau pra ele e vê. Envia pra gente aí que a gente quer ver. É. Quer ver? Por falar em pau também, agora puxando pra outro assunto, a grande premiação que ocorreu em fevereiro, que foi o Chupa Cu de Ouro, que sorteou inclusive um pau do Hulk. Uhum. Lá pro pessoal que tava acompanhando na live. Foi um evento gigantesco, maior até do que o Troféu Imprensa, e contou aí com a presença de várias celebridades, e teve inclusive até o Mielão cantando lá ao vivo. Um abraço, Mielão, ele não pôde estar aqui, teve um problema forte lá abraço, na cidade dele. E teve forte um problema abraço, lá na cidade dele, Itapetininga, que caiu a internet, e ele não pode participar. Caminhoneiro derrubou o poste. Verdade. Foda-se, a fibra ótica não é aterrada, né? É no poste, aí não teve como salvar, perdeu tudo. Não tem o Wellington Dias lá onde ele mora? Tem não. Não, aqui, até aqui, cara. Eu tô desconfiado que o Wellington Dias já não tem mais olhado com bons olhos pra cá, pra minha região, porque todo fim de semana falta internet. Eu não sei o que está acontecendo, se é o pessoal que tá trocando aí a fibra ótica. Ele viu que o mensalinho deu errado e mandou recolher todas as fibras aí. Verdade. Pediu de volta. Triste dia. Pois é, gente. É, pois é. É, já deu aqui uns... Quanto tempo já? Uns 40 minutos de gravação, imagino eu. Então, acho melhor encerrar, né? Que eu tenho que marcar um bingo ali. Vou lá na praça marcar um bingo. Então, eu quero pedir aqui a você, Maré Sol, e ao Instituto Cu também, que dê suas considerações finais e os seus alôs aí pra galera, a quem vocês quiserem. O tempo é de vocês. Posso, eu começo então aqui? Pode começar aí, os cus limpos primeiro. Verdade. Queria agradecer aí pelo convite, né, de participar aí desse podcast maravilhoso aqui. Também queria agradecer aí todos os meus seguidores no Twitter, quem não me conhece ainda pode seguir lá se quiser, também não precisa também, só segue se quiser, sabe, porque nós vivemos aí na democracia. @routicu, o cuzito no Twitter, sempre tô postando, né, merda e falando mal do governo. E porque... Ah, queria deixar claro aqui, pessoal, que eu e o patrão, né, somos a única mídia comunista e da Rede Metrópole. O resto é tudo bolsonitros, né? O Cisco também, dizer. Não Cisco podemos esquecer que o Cisco, inclusive, saiu aqui da casa, não sei o que aconteceu com ele, mas o Cisco também é. Eu percebi que você quis dizer fascista. Fascista, Cisco. Já começou. Pois bem, arroba do... Vamos debater aqui. Arroba How to Cu? How to Cu. Tipo de How to Basic, só que How to Cu. É isso aí. E é isso daí. Queria mandar um abraço também aí pro... Deixa eu pensar, pro Gugu Faraó, né, que não pôde estar aí. Pra quem mais aí? Pro Gugu Liberato também. Um grande abraço. E pro Gugu Gaiteiro também. Um abraço aí pro Gugu Gaiteiro, que um menino aí prodígio. E é isso. Muito obrigado aí a todos. E até a próxima. Foi uma honra participar aqui. E pela segunda vez, né? Mas a primeira acabou sendo perdida aí. Espero que vocês salvem essa daqui. Porque eu não vou salvar. Porque eu não vou participar mais. Brincadeira, pode chamar aí sempre que quiser, que é sempre um prazer aí falar com vocês. Grande Grupo Metrópole de Comunicações. Muito obrigado aí pelo convite. E até a próxima. Forte abraço. É isso aí. Eu quero pedir desculpa pelos constantes gaguejamentos, é porque eu tô nervoso ao entrevistar esse tamanho ícone aqui, que é a TV Maressol. E também o Instituto Cur. Deixar aqui a arroba do nosso podcast, arroba CNT_podcast. Deixar também aqui as arrobas do pessoal, arroba Tashima42, que é do Tashima, nosso roster oficial, que não pôde estar presente hoje. Arroba Netflix, que é da Natália. Arroba SávioSCG, que é do Sávio, maior corno de Arco Verde. Arroba MielonGamer, que é do Mielão, a voz por trás das músicas do podcast Metrópole. Também o arroba OWFarias, que é do patrão, Marcelo. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Arroba Cisco, acho que é arroba Cisco Diniz, normalizou, né? Arroba Cisco Diniz, que é arroba do nosso amigo Cisco, lá de Porto Alegre, o nosso esquerdista favorito. E a minha, arroba Ian José Silva, siga lá, eu não comento muita coisa, mas vez ou outra a gente fala por lá. E ouçam também a Bodega do Maguila, que é o nosso programa esporádico aí, que vai ao ar de vez em quando. É só caçar a Bodega do Maguila no YouTube que você acha. E é isso aí. Se inscrevam no canal da Metrópole Litoral também, da TV Maressol, que tá chegando ao quê? Aos 20 mil inscritos já? Já passou de 20 mil? Não, acho que tá em 15 mil. Tá em 15 mil ainda. 15 mil. Pois é, um dia isso chegar aos 20 mil. Vamos bater a globosta aí na audiência, hein? Primeiro lugar de audiência. Verdade. E acho que é só, né? Um forte abraço a todos. E até a próxima oportunidade, minha gente. Tchau. Tchau. Valeu. Acabou, agora acabou. Até mês que vem, meu amigo Kuk. Fica por aqui o Metro Show. Mas mês que vem tem mais pra esperar. Até logo, até outro dia. Encerra aqui o melhor talk show. Os melhores convidados.